Águia vai começar mais um show. Sonzão Oriental Prime. O Comando Águia, mais lindo do momento. O maior espetáculo audiovisual de Santa Maria do Pará. Tudo pronto. O show vai começar. Olá, DJ Rodrigo Cibernético. O showman de Santa Maria do Pará. DJ Rodrigo Cibernético, o showman em Santa Maria. Começa agora. Vamos que vamos, né? E a primeira parte do show começa agora. O águia voou, voou, o águia voou, voou, deixa voar. Quem tá feliz, mãozinha em cima, é? Águia voou. Já esquentando tudo. Voa, deixa voar. Vamos lá, DJ Rodrigo. E quem tá solteiro, vai botando o bracinho pro céu e bate na palma da mão, na palma da mão. Hoje, de fato, noite memorável. Rádio Oriental volta aqui em Vila Riacho, no município de Ourém, no Pestão. Do açaí, e aqui está o águia de Santa Maria. E quem tá solteiro, vai botando o bracinho pro céu e bate na palma na mão. Prime Família. 5, 4, 3, 2, já tamo na área. Começou! A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai. O Thiago Ney da equipe, o Capuchão de Orei. Estão aqui com a gente, com certeza. A minha equipe Capuchão no setor, no circuito, no Brasil. Estão ali, ó. A equipe Garo Mas também no circuito. Um abração pra vocês. Família, nunca tem. Estou aqui no show. Sonzão Oriental Prime. O Comando Águia. O maior espetáculo audiovisual de Santa Maria do Pará. E a equipe Gato Boy também. E a galera do Papão aí. E olha o Pai Sandu aí, mãozinha no céu que eu quero ver. E a galera do Papão. E vai botando o bracinho pro céu e bate na palma da mão. Mas quem é do Remo, dá o grito bem alto aí também. E quem é do Corinthians aí, meu irmão? É do Flamengo, libera o gritão aí. Pra cima, garoto! 5, 4, 3, 2 e bota em cima. Pra cima! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia. Começando, vai! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha. Juninho Prime! Veja o whisky. Um abração pra você! Arreia, arreia. Já gravando tudaço! Arreia! É os canalhas do comércio novamente. Todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam loucas e dão presente. Toda envolvente. Pode chegar junto que hoje tem. Eu sei que você deve estar imaginando. Esse Nery, você é o João do bar. Esquece. Estou no setor. Estou aqui no show hoje em Orei pra se ligar. Pode chegar junto. Um abraço pra você. Amantei. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. E bota pra cima a latinha na cerveja. E bota pra cima. E bota pra cima. E bota. Vamos lá, família! Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar a minha águia. Não quero. Prepara o celular, produção! Não quero saber de nada. Ajuda o Rodrigo aí, meu irmão, bora lá! Começou a bicada! Mete o bico! Mete o bico, minha águia, mete o bico! Mete o bico na danada! Ficando doido. E aí, Dieguinho, pra cima, Dieguinho. Ei, você desacreditou. Minha águia tá chegando agora, botando terror. Então prova da bicada, vai. Prova da bicada, as novinhas se amarram. Pop live na parada. Juninho e Alisson, todo mundo na pomada. Mas começa o nosso show, com certeza, nosso vez. Nandinho, e as equipes comitivas de São Miguel, Ourém do Pará, a Irlanda Bonito também, Castanhal, estão aqui com a gente. Mete o bico na. Despintado da TF. Bico, mete o Leonão. Mete o bico. O Magnum da Terror. Estão aqui. Nada, mete o bico. Alô, DJ Rodrigo! de Riacho. Ei! Ei, o Prime é o Prime. Sonzão Oriental Prime, um show tecnológico. DJ Valdo Squash. Um, dois, três, vai! E aí, negão de São Miguel? E aí, garoto? Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. O tio Jorge, você e o Uriel. Estamos aqui. Vocês estão aonde, hein? Aqui. Com alegria. Não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de ser. É oriental. Sua imagem vinda. Rodrigo. Neto Dão. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Se tu errou, faz o que, Viviane? Eu errei, te peço perdoe. Canta bem alto aí. Sem mais. O que que é? Ser sem você aqui. Fala, mas deu voo, deu voo, deu voo. Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje só... E equipe, nem tô vendo. Bora pra cima aí, tem nem vendo. Perdoe. Yeah. Perdoe. E equipe VQT. Um abração pra vocês. E a música mais tocada no Pará é essa aqui, ó. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Bora ver quem tem pra cima aí. Pra cima, garoto. Você sorriso, me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Família nunca tem, mais uma vez. Estou no Oriental. Um abração, muito carinho. Olha o giro. Oi. Quando eu mandar a putaria, vai a putaria, vai a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E desce, desce, batendo no chão. E sobe, sobe. Aqui em Orei. Falei na Princesa FM. Ia ser bagulho doido, então toma! Então toma! DJ Rodrigo envolvendo você. O Gilmar de Orei no Pará. Estamos aqui conosco no show do Águia. Alô Edinho, alô Gilmar. Um abração pra vocês. O Massinho também, toda a galera da equipe. Tô nem vendo. Então tá legal. Um abração. Tu quer o pop? Então tá legal. Todo mundo quer o Prime. Prime. DJ Alex e Juninho. Pop Live. Melodinho Pressão. Sonsão. Novo Oriental. Olha a tremidinha, tremidinha. E aí, tenente, pra cima, tenente. O maior sucesso em Tecno Melody. DJ, chora lá. Pisa meu agar. Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Vai pro Pop Live. Quer sentir pressão? Olha a garra do agar. E faz a garra do agar. Levanta a mãozinha pro céu e faz a garra. Presa e dá-lhe a picada. E aí, maluquinho? Tio, nessa cada passo. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Era era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode. Diego Mitchell aí, de Ariorés, estão aqui conosco também. Cai não. Um abração, hein? Pode tentar. Um alôzão pra todo mundo aí. Cai não. Não cai não, porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Mas quem vai chegar em casa muito chapado hoje? Hoje levanta o bracinho pro céu e bate na palma da mão. Na palma, na palma, na palma, na palma da mão. E vai, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá. Cuidado com a minha, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a minha, te pega daqui, te pega de lá. O que vem de baixo no matiz, bora pra cima, auxiliar. DJ Rodrigo Cibernético. É só o esquenta aí, orei. O DJ Lohan tá cheio de moral. E a Gato Boy tá presente também, bora lá. Eu sou mal. Thiago Ney, da equipe Cabo Cheio. Não sei o que. Eu quero. Família Cabo Cheio, Bistu Mania. Meu coração. Pode crer, tamo junto. Te disse que és minha paixão. E o Negão. E sou eu. De São Miguel do Guamá. E lá do Super Laílson. E aí, Negão, pra cima, hein? Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Johnny Batidão. Eu sei. O Tiaguinho. E tu pensas. E o Rodrigo. Nas mãos, nas mãos. Cê é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincar. Tirar o pé aqui. Essa relação. Bota a pressão no ar. Ficar sozinho e cuida do coração. Vou tirar o pé. Essa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Moda AR15. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, a R9. Equipe, os badaleiros no show também. Pego no meu carro. Um abração pra vocês. Girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, girando. Vai girando, girando, girando, a R9 vem no embalo. E no fim. Puxa o batidão, mãe, Rodrigo. E vai no caquia, e vai no caquia. Aqui está o águia mais top da região nordeste paraense. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Os badaleiros, o Thiago Bebê e o Tuia. Estamos aqui no Águia, vamos lá. Eu. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Bora pro show pra pressão do Oriental aqui, ó. Vocês também, então a galera vem que vem. O Maurício Giberino Pará, o Rony, o Ney, Júnior Kleber, Matheus. Um abração, hein? O amigo Celinho da Boca de Ourém, lá do Transa Pop da Brasil. E aí, Celinho? Pode crer. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandamente, descarado de carreira. Vamos lá, DJ Rodrigo, dá um show pra família. Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido, combinação perfeita, sexo. Senhor, tá tudo curtindo a onda. E aí, GL detona? E o quê? Olha o funk aí, briguetinha. O Aba Silvano de Marituba. Bebando todas aí, pode grer. Vai embaixo, vai embaixo. Vai embaixo, vai. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. De quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Parou. Parou, vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. O despintado da TF aí, ó. Cima, o Leonan, alô Magno. Pode grer, da terror. De quatro, de quatro, de quatro. Atenção, vai, toma, só gostosa. Tá ali hoje, tocando de tudo como sempre. O Águia chega e arrebenta. É tudão. Pode grer. Vai, toma, só gostosa. Evoquei mamonas assassinas. Evoquei também o Timar. Vai, toma. De Orém do Pará, estão aqui na área. Um abração pra vocês também. Vai, e como sempre, o meu amigo particular, grande Marquinho. Vai, e aí, garoto? Um abração pra ti. Pode crer. Atenção, Casabec. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda toma, toma, toma. Grande parceiro! Jonathan Moral, 3G, da família sem futuro. E aí, Jonathan, você tá onde, hein, meu irmão? Aqui. Você tá aqui no Oriental? E aí, Rony? Quanto tempo, de fato? Você é louco, hein, cara? Faltou a visita aí. E agora cumpriu as faltas. Já tinha no águia aí. Pode crer. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, esse nome. Solta-te, solta-te. Vai. Eu preciso te ter. Eita, que pouquinho tem um show. Aumento, um show. Aumento, é aqui em Vila Riacho, vamos se ligar. Preciso mais beber e nem fumar mal. Alô, Juninho. Presença, me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer é. O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. E todas as equipes ali com a gente aí, me quero mais. Estamos ali conosco também, equipe Copo Cheio. Os bobinhos de Onem também estão na área. Um abração, hein, gente. Valeu. Novinha, isso é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha. E o esquenta! Marcou com batom. É aqui pra galera se ligar. Oh, e aí? Oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Rodriguinho vai mandar e tu vai obedecer. Oh. Sim, ó. Livinho que o quê? Manda é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a... Rodrigo Cibernet. O que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, oh novinha, isso é tudo de bom. Oh, oh. Mas de verdade aí, quem confia em Deus aqui na festa, só quem ama Deus aí de verdade, mãozinha no céu, que eu quero ver. A pessoa que confia em Deus aí de verdade, mãozinha em cima. Mãozinha em cima. E balança pro lado e pro outro aí. Quem confia em Deus, eu quero ver. Só quem ama Deus aí, ó. Energia positiva. E vira Yas, município de Orem. Aquecendo, vai. Deixa o Rodrigo virar e segurar agora bem gostosinho assim, ó. Olha o Marcinho Vão, tem um show, vamos lá! Olha o famosinho gostoso. Se já quiser! Eu preciso te ter, meu fechamento não é você, mozão. Vira assim, futuro! De ontem a moral 3D, tá no presente também, tá Aninho! Me deu onda, o seu sorriso me da rua. Conhecendo o Águia de pertinho. Sentado, vamos lá. Me deu onda, que vontade de te ter, garota. Gosto de você, mas o que? Vai te ama. Garota, eu gosto de você, mas o que? O pai te ama. Vai, o pai te ama. Seu Cleison, Michael, Nuri! Toda a família nunca tem, mano. Essa nunca tem aqui no Oriental, tá no setor. Estou aqui no show. Vamos lá! Lado direito hoje no Ninho do Águia. Um abração, hein? A nunca tem. Meu fechamento é você, mas não. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Com essa presença, deu onda. Você sentando, mas não. Me deu onda. Você sentando, me deu onda. Aqui, vou... Alex São Miguel também. Estou ali, ó. Garota. Abração, Luzes, Alex São Miguel, Jorge Ourém, os Bobinhos, um abração. Aqui. E de fato hoje eu venho rever meu grande parceiro particular, o amigo, Tenente. O papai aqui te ama. Para mais uma. Jack! E a minha mola. Deco! Eu curti! Se o Neco! Eu pronto de novo! Só pra você parar de besteira! Só pra você parar de falar! Eu tô numa relação e não em uma prisão! Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir! Eu tô numa relação e não em uma prisão! E o Ike de Valteurin! Vira riacho. De se estressar, eu não... não tô nem aí pra ti. Fala que com a minha amor. Fala que com a minha amor. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala que com a minha amor. Fala que com a minha amor. Que hoje eu tô sem paciência e não quero. Família, vem quem tem ali na frente, era frontal. Com um super balde ali, ó. Pode ser novo pra igreja. Meu patrão Jorge Luiz, Moça Flor diz. Carreta, Moça Flor, tamo junto. Bora lá, DJ Rodrigo. Eu bebi, se duvidar. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então... Vamos lá, Marte, respira, quietinhos. E aí, garoto? Se duvidar, eu curto de novo. O Max, o Bebe e o Negão. Besteira. Olha, igreja. Pra você parar de falar. Sua mão e fala, vai. Para mais uma, então, mocinho. Quem tá solteiro já que se me vem. Pegaram no pauzinho gostoso. Fica fácil, meu filho. Aqui em Vila Riacho. Vai. Pestou no açaí. E o quê? Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu pedi tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cinema e meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. Os despintados da TF. Tudo que é com coração. O Leonan, o Magno, Deus da Terror, estou aqui na área. Um abração, hein? Doido. Para beber que eu tô saindo. E amigo? Com meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Para beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Para beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava ficando. Família nunca tem, bora. Família sem futuro. Solteiro. Vamos lá. Alô, meu amigo Jô. Alô, Gu. Aê, hoje no Ninho, no Águia. Bora, moleque. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Eu tentei, eu tentei. Olha que eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Espiriquitinhas, pois é, meu amigo, não deu certo. Realmente hoje tomando todas e curtindo o águia. Coração, Cristina Maria, o somzão oriental aqui, ó. E meus amigos voltei, eu tava ficando novo oriental. Eu tô solteiro de novo. o Comando Águia. Aí, ó. Uma time, toda a equipe, toda em vendo. Equipe, toda em vendo no setor. E eu peguei. Pegava o violão, um copo, a cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem e minha ex beijou. Preparando a família Prime pro show. Não sei porquê. Com saudade, chorando, carente, implorando. Agora é Prime. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei de novo. Eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porres por você. Mais uma vez o meu aqui. Coração depedei. A culpa é sua. Aqui. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo. Eu não quero ajuda. Zerou um zero na cortiça. Aí da equipe vem que vem, dando no setor. Pra São Zé, pra você. Valeu, garoto. DJ, Zico Mix. E aí, DJ? Você tá aqui no Oriental. Aqui. Meu coração do PT, participação Matheus e Cauã. Aqui. No violão, um copo, a cerveja, um uísque, um cigarro. O Jonathan, Moral 3D, o Matheus. Da família sem futuro e o coelho da TK. Estou aqui no Ninho. Um abração, hein? Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém. Já fazia uma cara já, eu já. Fiei demais. Tô te falando. Andei de novo, eu quebrei a cara. Mais uma vez, corres por você. Mais uma vez, o meu coração, meu bebê. A culpa é sua. Chega a Ginho! Alô, Ginho! E hoje você tá aqui! E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou pastor. Aqui! Uhul! Pra cima! O mundo dá voltas e olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um brinco. Daquele jeito! Mistura de cachaça e desapego, eu tô sou. Irkidung! Tchim, tchim, tchim, tchim. De equipe Cabo Cheio, ali com a gente, com certeza. Vem que tem também. Área frontal. Um abração, meu com muito carinho. É nóis, hein? O Thiago, Neide, Aurinha, equipe Cabo Cheio. O copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, brindou, virou, virou. O Alailson, Léo e o Kevin. Estamos aqui, ó. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Que não me ligou. Deixou solteiro, não sofro de amor. E tim, tim, tim, tim, olha que um brinde pra ela. O show mais completo de Santa Maria do Pará. Sonzão Oriental Prime. O Comando Águia.